sabe, né? Com fidelizar só sequência de lovezinho. Portal do Arrocha. Anota a placa aí que o foguete tá passando, tá? Olá! Tô indo na sua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suado e tu me deixa louco. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, se perde na sua boca. Gostar de leite, moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. Mas torço o escurinho. Seu corpo suado e você aproximar de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Sequência de lovezinho. E seu corpo suar e você aproximar de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. É só sequência de lovezinho. Bora aqui os produções, alô, cinco produções. Chica JB. Tô indo na sua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suado e tu me deixa louco. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê perde na sua boca. Gostar de leite, moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. Mas torço o escurinho. Seu corpo suado e você aproximar de mim. E quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você aproximar de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Fortes, a conveniência só prospera. Chama, bebê!